aquele que tudo criou e o universo está em suas mãos. Jesus, vou te exaltar. Vivo estás, eu vivo nessa luz que me guia. Eu danço em teus braços pra sempre. Eu canto comandando nas águas. Vivo estás, estás em mim. A minha vida entrego. És tudo o que eu quero. Vivo estás. Vivo estás, estás em mim. Aleluia, glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor. A tua presença está neste lugar, aleluia. Glória a Deus. O amor que foi anunciado em o Salvador. Por ti, Jesus. Jesus, todo mal cessará e a paz reinará. Por ti, Jesus, por ti, Jesus, tua dor nos curou. Aleluia, o teu sangue nos salvou. Aleluia, por ti, Jesus, por ti, Jesus. Todo mal cessará e a paz reinará. Por ti, Jesus, por ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia. O amor que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, quadro da morte, a imagem do amor. Aleluia. Se por meu coração tudo ele deu, aleluia, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, quão grande amor me mostrou, meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Senhor, na graça nós estamos, Senhor, em ti. Aleluia, o teu amor nos libertou. A tumba vazia, o Senhor pensou. Com grande esperança encontro agora. Aleluia. Paixão que o véu, que o tempo rasgou, venceu a morte, a pedra rasgou. Se a ressurreição, se a ressurreição me libertou, não há mais vergonha, querido, não há mais vergonha e nem temor. O amor pagou, o amor pagou por meu coração. Erga suas mãos e diga: quão grande amor por mim mostrou, meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou. Olhamos para ti, Deus. Ao olhar para a cruz eu sou livre. Ao olhar para Jesus tenho vida. E para sempre eu o adorarei. E de graça em graça, ao olhar para a cruz, nós somos livres. Ao olhar para Jesus tenho vida. E para sempre eu o adorarei. E de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre. Ao olhar pra Jesus tenho vida. E pra sempre eu o adorarei. E de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre. Ao olhar pra Jesus tenho vida. E pra sempre eu o adorarei. irei, com minha alma cantarei, e de graça em graça irei, com minha alma cantarei. Diga comigo, ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu e de graça em graça irei. Ao olhar pra Jesus eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei. E de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei. Pra sempre nós adoraremos, Senhor. E de graça em graça irei, ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei. E de graça irei, com minha alma cantarei, e de graça irei, com minha alma cantarei. Com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça Na graça nós estamos. Boa noite, Palavra Viva. Boa noite, Palavra Viva. Levanta a mão aí, quem são os nossos visitantes de hoje? Vejo rostos novos aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Bem-vindo à casa do Pai. Bem-vindo à casa do Pai. E Deus se alegra quando seus filhos estão reunidos, porque nós aqui declaramos a fé que ele tem. É uma fé que cria, não é uma fé vazia, uma fé de espera, mas uma fé ativa, aquela fé que levou ele a declarar quando nada havia, apenas escuridão, e ele disse: haja luz, e luz houve. Por isso ele está te dizendo essa noite, te trouxe aqui essa noite para te dizer: nos momentos de escuridão espiritual, declara com a mesma fé que ele declarou: haja luz, e haverá luz na tua vida. Onde houver enfermidade, declara: haja cura, verá cura na tua vida. Declara prosperidade, e ela vai se manifestar na tua vida. Não é amanhã, não é daqui a pouco, não é semana que vem, não é daqui a um mês, é hoje, porque Deus é um Deus de socorro presente. Ele está contigo aqui hoje, e Ele te reuniu aqui com todos nós hoje, para que nós declarássemos essa fé criativa. Fé criativa, essa palavra que cria, Ele pôs dentro de ti. É um poder que Ele pôs dentro de ti, mano. Declara, pois, sempre esse poder, porque Ele se alegra em saber que tu estás declarando aquilo que Ele declarou lá atrás, a vontade perfeita, criadora, de amor, de graça, de transformação, prosperidade, caminhos abertos, relacionamentos curados, enfermidades curadas, prosperidade financeira, abundância espiritual. Recebe isso, e declara sempre, hoje. Sabe qual é o mais legal? Porque Deus está aqui por causa de ti. Deus está aqui por causa de ti. Onde há fé, aí Ele está. E ainda legal é declarar o seguinte: quando nós formos embora, essa presença vai com cada um de nós. Vai com cada um de nós, para que nós, onde estivermos, possamos declarar essa vontade criadora, essa palavra poderosa. Portanto, mano, hoje sai daqui transformado. Aquilo que tu vieste buscar,

igreja te adora, Senhor. A Bíblia diz que quando os irmãos estão reunidos para adorar o seu santo e bendito nome, não existe empecilho, aleluia. Não existe nada que possa impedir o louvor de uma igreja apaixonada por Jesus Cristo, aleluia. Não existe nada, nada que possa romper a fé de uma igreja apaixonada por Jesus, aleluia. Nós louvamos o nome do Senhor, porque o nome do Senhor é lindo, o nome do Senhor é maravilhoso, o nome do nosso Senhor é perfeito. A graça do Senhor é perfeita sobre as nossas vidas, aleluia. E por isso nós louvamos hoje neste lugar, porque nós sabemos que não existe ninguém, que não existe ninguém maior que aquele que está no céu, aleluia, aleluia. Nós louvamos o Senhor, aleluia, e digamos que Ele é lindo. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você. Aqueles que querem ouvir Jesus, aleluia. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Mais uma vez, a igreja. Só quero ver você. Nós te queremos, Senhor. Aleluia, aleluia. Nós te queremos. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias te damos. Nós só queremos ver você essa noite, porque a tua presença já está neste lugar. Nós sentimos a tua presença, Espírito Santo. Sentimos que tu estás aqui, Senhor. Eu quero te dizer algo essa noite. Aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. A palavra de Deus diz que Ele habita ao meio dos louvores. Quando você estava louvando, adorando a Deus, eu quero te dizer algo, que o Espírito Santo estava operando um milagre na tua vida. Deus, Ele estava curando, Ele estava libertando, Ele estava transformando vidas através do louvor. Quando você abre a sua boca e começa a adorar, aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração, Ele se move do trono e Ele derrama bênçãos sem medida sobre a tua vida. Ele habita o meio dos louvores. Eu sinto forte a presença de Deus neste lugar. E Ele confirma meu coração que quando você, pai, quando você, mãe, quando você estava adorando, abrindo a sua boca, louvando a Deus, Ele estava operando um milagre na tua vida, na tua casa, na tua família. É noite de cura, é noite que o Espírito Santo disse: essa noite eu preparei para você, filho meu, filha minha, aleluia. A presença de Deus neste lugar, Há uma presença de Deus. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Eu só quero você, Senhor, essa noite. Aleluia. Vamos lá. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu te quero, Senhor. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Aleluia. Você pode aplaudir a Cristo essa noite? Aleluia. Glória a Deus. Se for para Jesus, aplauda mais forte. Você pode aplaudir mais forte para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, time. Boa noite, igreja. Deus abençoe a todos nessa noite. Você pode tomar seu assento. Só um momento antes de você tomar seu assento. Cumprimenta essa irmã, esse irmão que está do seu lado, essa pessoa mais linda que o Espírito Santo colocou do seu lado essa noite aí. Declare uma palavra de bênção sobre a vida dela. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, esse momento de comunhão, de família, esse momento é muito lindo. Deus, ele habita o meio da família, o meio dos louvores. Glória a Deus, agora sim você pode se assentar em nome de Jesus. As crianças, hoje tem aulinha, tem escolinha, acho que já estão por lá, né? Mas, quem tiver criança pequena pode ir lá. Então, temos aí mais um culto que o Espírito Santo tem preparado para nossas vidas, né? Quem nos visita essa noite, você é bem-vindo, como o irmão já cumprimentou no começo do culto, né? Mas você sinta-se em casa, essa é a casa do Pai, a casa que Deus tem preparado para você, amém? Sinta-se à vontade aí. E estamos falando aí desse Deus que é graça pura, né? Esse Deus que cura, esse Deus que liberta, esse Deus que opera milagres através dos louvores e adoração. Mas o Espírito Santo quer falar conosco ainda mais essa noite através da sua palavra, né? A boa obra que ele começou, ele vai terminar. Eu sei que ele começou com cura, ele vai terminar com cura, com milagre essa noite. Amém? É noite que ele tem preparado. Eu sinto muito forte que grandes coisas o Senhor está fazendo essa noite neste lugar. Isso é graça, isso é o amor de Deus por nossas vidas, amém? Não foi você que quis vir essa noite neste lugar. Foi o Espírito Santo que te convenceu, amém? É Ele que convence de todas as coisas, amém? Se nós estamos aqui, foi porque Ele nos convenceu, foi porque Ele nos colocou essa vontade ao nosso coração. Então, Ele te ama, porque Ele que te convenceu, amém? E eu quero falar de graça divina um pouco essa noite, essa graça tão maravilhosa. No livro de João 1,16 diz que, porque todos temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça. Amém? Muitas coisas dependem do ponto de vista. Cada ponto de vista é visto a um ponto diferente. Como você vê a sua vida? Como olha para os problemas? Como encara as pessoas? A graça é como um óculos que nos abre a visão para a realidade humana. Mas, com a ótica de Deus, precisamos aprender a olhar sobre a ótica da graça de Deus, como uma criança que completa uma planta a crescer, que contempla uma planta a crescer. A graça de Deus nos permite sonhar com um futuro melhor, amém? Então, a graça de Deus, ela nos promete a sonhar com um futuro melhor para nossas vidas, amém? Isso é tudo graça, isso é tudo amor de Deus para nossas vidas, amém? Quero te dizer que o preço já foi pago, ele já fez tudo naquela cruz. E a única coisa que ele nos pede é que nós somente cremos, crer somente, tudo ele já fez, está tudo pronto. Você só tem que crer que Deus te ama, amém? Graça de Deus. Então vamos um pouco aprender um pouco sobre a graça de Deus nessa noite. O primeiro ponto que eu quero dizer é que ela é gratuita, que você não precisa pagar nada, que já foi pago. Romanos 3:24 diz: sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo. Então aqui é bem óbvio. Se é graça, tem que ser de graça, né? Está tudo feito, está tudo pago. Nunca podemos esquecer da gratuidade de Deus conosco. Tudo que Deus já fez é de graça e por amor e misericórdia por nossas vidas. Então eu quero te dizer que você não precisa mais estar pagando preço, que você não precisa mais estar cumprindo ritual ou alguma coisa parecida. Porque a graça ela nos garante. E ela é de graça. E ele já fez por mim e por você naquela cruz. Mesmo nós sendo cheios de falha, cheio de defeito, cheio de problemas, ele não olhou para nossos problemas. Ele olhou para mim e para você. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos de Deus. Todos fomos criatura de Deus. Mas a partir do momento que você diz assim, aceita ele como teu Senhor e teu Salvador, você passa de criatura para filho. Você é filho. E como filho, você tem direito de usufruir daquilo que Deus tem prometido para a tua vida. Amém? Então, nessa noite, se você ainda é criatura, essa noite é a oportunidade de você se tornar filho de Deus e usufruir daquilo que ele tem preparado para a tua vida. Amém? Deus tem planos para a tua vida. Deus tem planos de prosperidade, planos de cura, planos de união, planos de transformação. Amém? Esse é um Deus, essa é a graça pura. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós amamos. Amém? Segundo ponto que eu vou abordar hoje é viva. Essa graça é viva. Salmo 63:3. Porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. A vida é um dom gratuito de Deus. A graça divina se manifesta em cada suspiro que damos e nos permite a viver. Quando acordamos ou quando dormimos, tudo pela graça e pelo amor de Deus se manifestou em todas as espécies de seres vivos para revelar a sua grandeza e perfeição. A graça é vida e doa vida a todos, amém? Então a graça é vida. Viver na graça é isso aí. Nós não precisamos mais viver na lei, porque a graça, ela nos resgatou. A lei, ela foi abolida. E a partir do momento que você entende a obra da cruz e você aceita Jesus como teu Senhor e teu Salvador, a palavra de Deus diz que eis que tudo se faz novo, que as coisas velhas já passaram e você passa a viver um novo de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, porque as coisas velhas já passaram, o teu passado já passou, tudo aquilo que tu fazia de erro, Deus ele não olha para o teu erro. Ele diz assim, as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se faz novo, eu começo algo novo na tua vida. A partir desse momento, zera tudo e começa um tempo novo de você usufruir dessa graça de Deus. Deus, ele é um Deus que não julga. O homem, o mundo, ele julga, ele aponta, ele questiona. Deus não. Deus, ele nos acolhe, ele nos ama, ele nos une e não olha para os nossos defeitos. Amém? Os nossos defeitos do passado, ele lança para o mar do esquecimento. E se Deus não lembra mais, quem é o homem para lembrar, não é mesmo? Se Deus lançou para o mar do esquecimento, quem é o homem para estar relembrando, amém? Então o teu passado foi enterrado, o teu passado foi apagado, e eis que tudo se faz novo. E quando Deus diz tudo, é tudo. Um tempo novo, um tempo de paz, um tempo de união, um tempo de prosperidade, um tempo novo para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, um tempo de cura, um tempo de restauração. Isso é a graça que ela nos fez, amém? E aqui diz que ela é para todos. No livro de Tito 2:11 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu quero te dizer que Deus ele não faz acepção de pessoas, de cor, de raça. Ela é para todos. A graça de Deus é para todos os homens. Amém? Então essa é a graça, esse é o amor de Deus. A graça de Deus, ela é inclusiva. Ela não exclui, ela inclui, ela traz para perto, ela abraça. É o contrário daquilo que o mundo faz. O mundo ele faz acepção, o mundo ele faz divisão, mas Deus não. Deus ele nos une, ele nos chama para andar perto dele. Amém? Mas eu quero, o texto que eu quero falar e ministrar essa noite está lá no livro de João, capítulo 5, versículo 1 em diante. Antes de nós lermos essa passagem, eu quero que você baixe a sua cabeça mais uma vez. Pai, nós te louvamos nesse momento. Entregamos, Pai, essa ministração, essa palavra na tua presença. Continua falando conosco, Senhor, mediante a tua palavra, nos ensinando, nos edificando e nos exortando, Pai. Tu tens liberdade, que não seja mais eu, mas seja o teu Espírito Santo tomando esse ambiente na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Se você não tem a Bíblia aí, você pode acompanhar no telão. Se você quiser acompanhar no seu smartphone, no seu tablet, você pode acompanhar. Ou senão você pode acompanhar ali em cima. E aqui eu quero falar de um homem que vivia há 38 anos enfermo. Num tanque de Betesda. Amém? O texto diz assim: depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 alpendres, ou seja, 5 estádios, ou seja, tamanho de 5 campos de futebol. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressequidos, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia, em certo tempo o tanque agitava a água, enquanto o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos que estava enfermo. Jesus, havendo o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ao agitar a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são e, tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Pelo que diz os judeus ao que foram curados: hoje é sábado, não é lícito carregar o teu leito. Ele, porém, lhe respondeu: aquele que me curou disse mesmo, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia, nem era, porque Jesus havia se retirado, porque havia muita gente naquele lugar. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Amém? Então essa passagem aqui nos ensina que, e nos fala que, em certo tempo, nesse tanque, descia um anjo sobre aquele lugar, e na palavra de Deus não diz a hora, o horário que esse anjo descia, mas quando esse anjo descia, que as águas se moviam, todo aquele que pulava para dentro, que caía naquele tanque, era curado de toda enfermidade, de todo mal, de tudo aquilo que estava trazendo debilidade, de tudo aquilo que trazia paralisia. E esse homem estava ali há 38 anos, perecendo na volta daquele tanque. Imagine uma pessoa, 38 anos, esperando por um milagre, esperando por uma cura. E também diz a palavra de Deus que aqueles que tinham mais posse, aqueles que tinham mais condições, eles pagavam pessoas para ficar ali. Tipo hoje, as pessoas têm condições, vão lá e pagam um acompanhante para alguém que está enfermo num hospital ou num quarto lá. As pessoas pagam alguém para ficar junto de acompanhante, né? E na época ali, as pessoas que tinham posse e tinham familiares doentes, eles também pagavam empregados para ficar ali, que quando a água se movesse, ia lá e colocava aquele enfermo dentro do tanque e ele saía ali curado. Mas esse homem, Diz que ele estava há 38 anos. Imagine que alguém o levou ele para aquele lugar. Mas o tempo foi passando e as pessoas pulavam na frente, as pessoas se jogavam na frente. Eu imagino que aqueles que o levaram só largaram ele naquele lugar e disseram, agora tu te vira. A hora que a água se mover, se agitar, tu dá o jeito, dá os teus pulos, te atira para dentro da água e sai daí curado. Mas o tempo foi passando e ele estava ali 38 anos. Você sabe o que é 38 anos? Não é 38 dias, não é 38 meses, é 38 anos sofrendo. Eu imagino que esse homem ele sofria de depressão, de rejeição. Imagino que era uma pessoa solitária, uma pessoa que dependia dos outros para tudo. Imagine. Se diz que ele estava há 38 anos ali sofrendo. Imagine que ele era uma pessoa de uma idade mais avançada, que 38 anos ele estava ali esperando por uma cura. Eu imagino que ele fosse largado ali, por exemplo, com uns 20, ou seja, 15 anos de idade. Imagina que era uma pessoa que tinha mais de 50 anos. Ali, dependendo de uma ajuda, esperando que as águas se movessem e que ele fosse curado. Mas na graça é tudo diferente. Na graça não precisamos esperar que as águas se movam. Na graça, nós temos que apenas crer. Porque Jesus já fez tudo. Jesus já pagou o preço. Nós não precisamos mais de esperar ritual nenhum. Nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos acesso livre, porque o véu se rompeu e tudo já está pronto. Essa é a diferença. Essa é a graça de Deus. Imagine as pessoas que viviam nessa lei. Eles tinham que estar dependendo de alguém. Dependendo que alguém cuidasse, a água se moveu, agora está na hora de me jogar. Este homem ficou ali sofrendo 38 anos parado, esperando o seu milagre chegar. Eu imagino que esse pavilhão poderia ser também chamado como pavilhão do egoísmo. O primeiro que entrasse no tanque era curado. João 5:4 diz, esperando que se movesse as águas, portanto um anjo que descia em certo tempo o agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então ele tinha que esperar por alguém, tinha que esperar que essa água se agitasse, esperar, depender da bondade de alguém e socorrer e ajudar ele. Mas as pessoas, infelizmente, elas, eu quero saber de mim nesse momento. Não quero saber de ti, eu quero saber de mim. Eu podendo ficar curado primeiro, depois, se eu puder, eu te ajudo. Então, eu imagino que era mais ou menos assim o pensamento das pessoas. E esse homem sofrendo, também podemos chamar que esse tanque também era um pavilhão de favorecismo. Ele dependia de um favor. Ele dependia de alguém para ajudar ele a descer até essas águas. Em Betesda era somente o primeiro, mas hoje, com Cristo, as bênçãos são para todos. Lá era para o primeiro, mas hoje, pela graça de Deus, é para todos. A bênção de Deus é para todos. A cura de Deus é para todos. A restauração é para todos. Você não precisa esperar mais que as águas venham se mover ou que alguém venha te fazer uma oração forte. Você tem livre acesso ao Pai. Você tem essa ponte, porque o véu se rompeu e nós temos livre acesso ao Pai. Nós não precisamos mais de alguém que vai intermediar por nós. Nós temos acesso ao Pai. Onde você estiver, você pode falar com o Pai e Ele vai te atender. Você pode estar no seu quarto, você pode estar na sua casa, você pode estar no seu trabalho. Você tem livre acesso ao Pai. Diz, Senhor, eu estou precisando de ajuda. Socorre na hora da angústia. Socorre na hora da tribulação. Você não precisa esperar que o anjo venha descer. Ou que você vá até lá, um irmão lá, um gidão, vai fazer uma oração forte, você curado. Não, você tem livre acesso ao Pai. Você pode chegar aos pés da cruz, orar e falar com o Pai a qualquer momento. Que eu tenho certeza que Ele vai atender os pedidos do teu coração. Amém? Isso é graça. A graça, ela nos aproxima do Pai. Ela não nos exclui do Pai. A graça, ela quer que nós tenhamos junto com o Pai. Jamais afastado do Pai. E quando você está junto com o Pai, você usufrui de tudo aquilo que Ele tem preparado para a tua vida. Amém? Aleluia. O pavilhão do favorecismo. Não tem ninguém que me ponha no tanque. Os doentes e os ricos, como eu falei, pagavam turnos a empregados para lançar alguém quando fosse agitado. Aquele coxo, porém, não possuía condições para tal. Jesus nunca observou a posição social para abençoar alguém, não é mesmo? Jesus nunca olhou se tu é rico, se tu é pobre, se tem condições, se não tem condições. Ele te abençoa porque ele te ama, amém? Ele não olha a posição social, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. Ele olha para a tua necessidade. Por isso que diz a palavra de Deus que ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, amém? Então também poderia dizer que esse pavilhão poderia ser o pavilhão da frustração. Imagine esse homem, como ele não era frustrado, como ele não era deprimido, como ele não era sozinho, solitário. Como é triste, às vezes, as pessoas se sentirem sozinho, pensando que não tem mais ninguém por ela. Eu não tenho mais ninguém por mim, mas eu quero te dar uma boa notícia, você nunca está sozinho, porque a palavra de Deus diz assim, mesmo que você esteja no mais profundo do abismo, lá eu estarei contigo. Você tem um pai que nunca vai te abandonar, um pai que nunca vai virar as costas para você. Não interessa a situação que você esteja passando, ali eu estarei contigo, filho. Jamais Deus vai virar as costas para um filho dele, amém? Então você nunca está sozinho. Talvez tem pessoas aqui que tem momentos que se sintam, estou sozinho, as pessoas não querem mais saber de mim, a minha vida não dá mais certo, está tudo errado. É tudo mentira do diabo, você não está sozinho, porque Deus é contigo em todos os momentos, amém? Então esse homem era um homem frustrado. Aquele homem estava sofrendo há 38 anos em volta de uma esperança vazia. O tanque que nunca pode ajudar. Em contrapartida, o nosso evangelho nos mostra que todos aqueles que foram sinceramente a Jesus receberam as suas bênçãos. Amém? Então quando nós vamos com o nosso coração puro, nosso coração sincero a Jesus, nós vamos receber as nossas bênçãos, amém? Nós não vamos ser frustrados, porque Deus é um Deus de amor. Deus não é um Deus que te julga, não é um Deus que te aponta, não é um Deus que te condena. Deus é amor, diz a palavra de Deus. Então o mundo ele pode te julgar, as pessoas podem te apontar dedo, mas Deus ele vai sempre te acolher, ele vai sempre te amar. Jamais você vai ser frustrado na presença de Deus, porque você tem um pai de amor, um pai que te ama, um pai que te acolhe, um pai que é contigo em todos os momentos, nos momentos de tribulação, de angústia, nos momentos de alegria, ele é contigo, amém? Jamais você está sozinho, você tem um Deus, você tem que exercer essa fé com efeito e você tem todos os dias lembrar, eu tenho um Deus que ele é pai e ele está comigo. Ah, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma prova. Você não precisa mais lutar, você tem que entregar para Jesus. Entrega os teus problemas para Ele, entrega as tuas lutas para Ele, entrega as tuas necessidades para Ele. Ah, mas eu não consigo. Mas é a única coisa que Ele está pedindo, crê somente, que o resto eu já fiz. Ele, às vezes Deus só quer escutar da nossa boca. Do mesmo jeito que você estava cantando, adorando a Deus. Ele estava escutando o teu louvor, a tua adoração, e ele estava trabalhando em teu favor. Deus ele operou cura hoje através do louvor. Hoje pessoas foram curadas, crianças foram curadas através do louvor aqui neste lugar. Pessoas foram curadas da alma através do louvor, através da adoração, porque Deus ele não resiste um coração de adorador. Ele derrama as bênçãos. Você vai ver o resultado ainda essa semana. Amém? O pavilhão da cegueira espiritual. João, capítulo 5 ali, diz que o Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ele não conseguiria enxergar quem lhe havia perguntado de Jesus. Era simples, Jesus era simples e objetivo. Ele simplesmente perguntou para aquele homem, quer ser curado? Então levanta, toma o teu leito e anda. Somente isso que ele disse. Ele sabia das necessidades desse homem. Ele era palavras simples e objetivas. Jesus ele não faz volta. Ele não precisa de palavras bonitas. Ele só precisa de uma palavra afirmativa. Ser curado, ser abençoado. eu sou contigo, eu não te abandono. Esse é um Deus simples, mas é um Pai de amor. E a palavra dele, ela tem poder. Quando ele fala, as coisas acontecem, amém? Então esse tanque era o tanque que tinha que esperar que um anjo descesse, que as águas se movessem e que os enfermos que estavam ali, que caíssem para dentro, saíssem curados. Então eu quero te falar que hoje, através da graça de Deus, ter nos alcançado essa graça tão maravilhosa, você não precisa mais de ritual, você não precisa mais de atrás de eu tenho que fazer isso para mim ser abençoado, eu tenho que dar 3 voltas nessa coluna e eu vou receber a minha bênção, eu tenho que pegar um copo de água ungido e eu vou ser curado. Você não precisa mais disso, porque a graça de Deus, através daquela cruz, através daquele momento que Jesus foi crucificado, que ele se fez maldito por nós, ali ele levou as nossas dores, as nossas debilidades, as nossas enfermidades, o nosso sofrimento já foi carregado naquela cruz, a tristeza já foi carregada, as enfermidades já foi carregado, a angústia já foi carregado, e ele disse, está consumado, está pronto, já está feito, o véu se rompeu, por isso que você tem esse acesso livre ao Pai. Nós temos que cuidar o que nós falamos. A nossa boca, ela tem muito poder, tanto para abençoar, tanto para amaldiçoar. Então, que nós usamos a nossa boca de uma maneira correta, somente para liberar palavras que vão te edificar. Porque a fé é isso, é aquilo que tu fala. É aquilo que eu comentei esse dia. Se você chegar assim e declarar, esse dia hoje vai ser daqueles dias difícil, vai ser daqueles dias que nada dá certo, é assim que vai ser o teu dia, você está profetizando isso. Mas você não, você tem que chegar no seu ambiente de trabalho, na sua casa, e você declarar palavras que vão abençoar. Esse dia vai ser um dia de bênção. Esse dia eu vou cumprir os meus objetivos. Esse dia eu vou atingir a minha meta. Esse dia eu vou chegar lá e as coisas vão dar certo. E assim você vai proferir, você vai colocar sua fé em ação, e você vai ver que Deus, ele começa a agir, porque ele habita através da nossa fé. Se for isso que você crê, você tem que liberar palavras que vão edificar. E morder a língua, quando refrear a língua, diz a palavra de Deus, quando for sair palavras que vão machucar, palavras que vão ferir, palavras que vão amaldiçoar, nós temos que refrear a nossa língua. Ah, mas o meu inimigo é Satanás. Às vezes o nosso maior inimigo é a nossa língua. Nós temos que cuidar o que sai da nossa boca. Nós temos que proferir palavras que vão edificar, palavras que vão abençoar, palavras que vão colocar o teu irmão para cima, palavras que vão te trazer um ânimo. É isso que nós temos que fazer, é isso que a palavra de Deus nos diz, que nós temos que encorajar uns aos outros. Nós somos sal da terra, luz do mundo. Aonde nós chegar, nós temos que ser, não influenciado pelo mundo, mas nós temos que influenciar o mundo por aquele que está em nós. Eles têm que saber que nós temos um Deus que é vivo e que é presente, e que onde nós colocar a planta dos nossos pés, as bênçãos chegarão junto com nós. Amém? Então, este é o amor, esta é a graça de Deus. E eu quero te dizer que nessa noite, talvez você chegou aqui esperando que um anjo descesse neste lugar e falasse contigo. Eu quero te dizer que não precisa mais, porque Jesus está neste lugar e ele fala contigo ao teu coração. Talvez você chegou aqui nessa noite com uma necessidade, talvez você chegou aqui com uma causa que não tinha mais solução. Eu quero dizer que há solução, porque Cristo está aqui, aquele que se fez homem, que morreu por nós e que naquela cruz carregou todas as nossas debilidades. Ele está aqui, ele quer te curar, ele quer te abençoar nessa noite, ele quer te trazer um ânimo novo, um renovo, um fortalecimento na tua vida, na tua casa. Eu não sei qual é a necessidade que tu tem, mas eu tenho a convicção e a certeza que você vai sair daqui curado, abençoado por este amor, por essa graça de Deus tão maravilhosa. Amém? Quantos têm uma necessidade que queiram colocar na presença de Deus nessa noite? Eu quero que você se coloque de pé neste momento. Se você tem uma necessidade, as águas não vão precisar se mover, porque Deus já está neste lugar. Aleluia. Aleluia. Nós vamos estar adorando, glorificando o nome de Deus. E você que tem, que chegou aqui esperando cura, por uma oportunidade, por uma porta talvez que não tenha se aberto, nessa noite eu quero te dizer que a cura já chegou, que as portas já estão abertas, mas você só vai somente agradecer, porque Deus ele já fez pela tua vida, por tua casa, por tua família. Deus ele já começou a operar cura através do começo deste culto. Deus já começou a operar cura. Eu consigo ver pessoas curadas aqui neste lugar. Aquele que estava paralisado em uma área da sua vida, essa noite Jesus diz: levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito, sai do teu lugar, anda, você está curado. Porque quem te cura nessa noite é Jesus. É Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que faz todas as coisas. Enquanto você estiver adorando ao Senhor neste momento, e você que tem uma necessidade, você vai levantar, vai sair do teu lugar, vai passar à frente. E o Espírito Santo, ele vai te tocar. Aleluia. Que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte imaginou. Meu coração, tudo ele. Fecha os teus olhos e comece a adorar a Deus nesse momento. Na alegria que viu além. Você não precisa olhar para a pessoa que está do seu lado, apenas conecte na presença de Deus. Por minha alma, o amor morreu. Quão grande amor por mim mostrou, meu Salvador. Que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou vazio se deixou, com grande esperança encontro no paixão que o véu que o tempo rasgou, venceu a morte até ressurreição, me libertou. Não há mais vergonha e nem temor. O amor pagou por meu coração. Com grande amor por mim mostrou, meu Salvador. Que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Oh, a olhar pra ti, Senhor, a olhar pra cruz, eu sou livre. Olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra

Aleluia. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós te louvamos, Espírito Santo. Sentimos a tua presença neste lugar. Nós te agradecemos por tudo que tu tem feito, Senhor. Por vidas que tu tem tocado neste lugar, Pai. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir a Cristo mais uma vez essa noite? Aleluia. Glória a Deus. Eu falei que o Espírito Santo, ele tinha grandes surpresas essa noite neste lugar. E Deus, quando ele fala, ele confirma, porque ele é um Deus de amor. Nessa noite aqui, esse casal que veio nos visitar, a presença de Deus está com eles. E eles estão pedindo para apresentar o seu filho, o Enzo, não é mesmo? Quero apresentar a Cristo. Quero chamar a pastora aqui nesse momento. Eu quero chamar os pais aqui em cima. Nós vamos estar apresentando a vida do Enzo para Jesus. Convencendo ele a Deus. Isso quem faz é o Espírito Santo. É ele que convence de todas as coisas. E nessa noite a melhor coisa que eles estão fazendo é apresentar o Enzo para Jesus, amém? Antes de nós apresentarmos o Enzo para Jesus, eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Aquilo que eu falei, quando nós somos todos criaturas de Deus, mas quando nós entendemos que Ele é um Pai de amor, que nos ama, quando nós fizemos aquela oração, aceitando Ele como nosso Senhor e nosso Salvador, nós se tornamos de criatura, filhos de Deus, amém? Vocês querem se tornar filhos de Deus essa noite e receber daquilo que Ele tem preparado para a vida de vocês, para a vida do Enzo? Amém? Eu quero que a... Aleluia! A palavra de Deus diz assim, que quando um pecador aceita Ele como Senhor e Salvador, acontece isso, uma grande festa nos céus. Porque você se torna de criatura filhos de Deus. Quando eu fiz essa oração, parecia que essa oração ela não tinha efeito nenhum, parecia que era somente uma oração, mas essa oração ela mudou totalmente a minha vida e de todos aqueles que estão aqui, porque nós entregamos a nossa vida na presença de Deus. Então neste momento eu quero que a igreja levante as mãos para cá e vocês repitam essa oração comigo, amém? Senhor Jesus, pode repetir, nessa noite nós confessamos que somos pecadores e nós te aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aleluia. Escreve meu novo nome no livro da vida e me integra no teu corpo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero que os pais, levante o Enzo para cima. Nós vamos estar orando, apresentando ele a Cristo. A gente não tem o hábito de batizar criança porque eles não têm o entendimento. Então a gente apresenta a Cristo na presença de Deus. Você pode levantar ele para cima assim. Pai, nós apresentamos o Enzo na tua presença nessa noite. Senhor, nós queremos, Senhor, te apresentar que o Enzo seja, Senhor, um homem de Deus, Senhor. Que tu venha preparando, Senhor, os seus caminhos desde agora, Senhor, que ele possa estar firme e reto na tua presença, Pai. Nós abençoamos a vida do Enzo, os pais do Enzo, que eles tenham sabedoria, que eles tenham entendimento, Senhor, a criar, Senhor, esta bênção que tu tem dado a eles, Pai. Nós abençoamos a vida do Enzo e nós declaramos cura sobre a vida do Enzo, ser curado, ser abençoado, ser um homem de Deus, ser um filho de Deus, ser um amado do Senhor. Nós te abençoamos e apresentamos a Deus, Enzo. Se tu consagrado a Deus em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos tirar a foto mesmo. Glória a Deus. Deus é bom. está sempre nos surpreendendo, não é mesmo? Então, essa é a graça, esse é o amor de Deus, é Ele que convence, é Ele que faz todas as coisas. A gente não faz nada, apenas obedece aquilo que Ele manda nós fazer, amém? Então, nesse momento, você que vai ofertar, você que vai dizimar a casa do Senhor, aí atrás da sua cadeira tem um envelope, e que você faça com entendimento e com sabedoria e com gratidão a Deus, porque Deus, Ele ama aquele que dá com gratidão, aquele que dá com sabedoria, amém? Quero que você, mesmo que você não tenha nada, Deus, Ele não olha a quantidade, mas Ele olha a intenção do seu coração. Não interessa quanto você vai dizimar, quanto você vai ofertar, mas que você faça com entendimento e com sabedoria e com gratidão a Deus, porque tudo vem dEle, tudo provém dEle e tudo volta para Ele, amém? Quero que você levante o seu envelope essa noite, em nome de Jesus. Oferta, teu dízimo essa noite, Pai, eu consagro a Ti, Senhor, cada oferta, cada dízimo essa noite, que Tu venha abençoando, Senhor, prosperando a Tua igreja, Senhor, que nós possamos dar com alegria, Senhor, porque é para a Tua casa, é para o Teu reino, Senhor, e eu já declaro, Senhor, bênção sem medida, Senhor, sobre cada casa, sobre cada família, eu já profetizo, Senhor, um tempo de finanças abençoadas sobre cada filho Teu essa noite, em nome de Jesus, Pai. Que as comportas do céu venham se abrir. E como diz a tua palavra, que tu venha derramar bênçãos sem medida em nome de Jesus. Você pode trazer com gratidão, com alegria em nome de Jesus. Amém? Nós temos a máquina de cartão aqui. Você que queira ofertar com a máquina, você pode ofertar com a máquina também aqui. Glória a Deus. Então, antes de nós fizer a nossa oração de encerramento, quero passar aqui alguns anúncios. A nossa ceia regional, a nossa ceia local, dia 9 agora, vamos estar aí com o nosso pastor de Caxias, pastor Lucas, um jovem muito ungido, muito abençoado, tem uma boa oratória, a palavra de Deus para este lugar. Ele vai estar aqui participando dessa ceia conosco no dia 9, tá? Convide alguém para estar conosco no próximo domingo, então às 19h30 nós vamos ter a nossa Santa Ceia. Traga alguém, convide alguém para estar ceando junto conosco nesse momento de inclusão, nesse momento tão lindo qual a igreja se reúne, amém? Então, dia 9 a nossa ceia, não esqueçam de trazer seu quilo de alimento também, tá? E no sábado, no dia 16, nós teremos a nossa ceia estadual em Porto Alegre, tá? Então, todos que quiserem estar junto conosco, nós vamos estar em Porto Alegre na ceia estadual, tá? Vai estar um time aqui de Lajeado, pessoal do louvor, alguns vão estar tocando, pessoal do som, da projeção também vão estar lá servindo, e a gente vai estar lá. Todos que quiserem junto conosco, nós estaremos lá nesse dia, amém? Temos lá lanche lá atrás também hoje, né? O que temos lá? Cachorro quente? Pão com salsichão aí, ó, uma benção, tá? Com refrigerante, você que queira fazer um lanchinho antes de sair do culto, tem um pãozinho com salsichão ali, abençoado, ungido, em nome de Jesus, amém? Então vamos estar encerrando o nosso culto, em nome de Jesus, levanta tuas mãos para cima, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra, por tudo que o Senhor fez essa noite. Te agradecemos por este culto, Senhor, que nós temos uma semana cheia da tua presença, Senhor. Nos livra de todo mal, de toda angústia, de todo acidente, Senhor, que nós possamos ter uma semana cheia de vitória, Senhor. Eu abençoo cada vida, cada família que está aqui, em nome de Jesus. E quinta-feira estaremos aqui às 20 horas, em nome de Jesus. Amém? Yeah. Jesus.